beijo o ventre de minha mãe, tu já me sondavas. Sei que ali o meu futuro tu já traçavas. Era o que eu devia ser. Segundo a tua infinita graça, segundo o teu querer. E ser um instrumento de valor, um canal do teu poder. Hoje sei que minha história é feliz, pois o Senhor a escreveu. O chamado foi selado no Senhor para eu ser expressão do seu Senhor, te entrego o meu louvor, porque tu me chamaste.